Empurrou o pau. Tomou um guaraná canibal e passou mal. Uma vaca canibal levou a vaca louca. Um guaraná canibal corrói seu estômago por dentro. Não é mole, não. Não é mole, não. Tomou um guaraná canibal e passou mal. Tomou um guaraná canibal e passou mal. Uma vaca canibal levou a vaca louca. Um guaraná canibal corrói seu estômago por dentro. Não é mole, não. Não é mole, não. Não é mole, Tomou um guaraná canibal e passou mal.